A cultura sertaneja vai contagiar o seu coração. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero... Vivendo a vida com emoção. A partir de agora, Coração Sertanejo. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. Legal, nós estamos chegando para começar mais um programa Coração Sertanejo para todo o Brasil. Você que está sintonizado, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. A direção geral é do amigão Caipirão, nos comandos técnicos nosso amigo Zé Luquinha. A comunicação é de Zé Brito com você, tocando aquela música sertaneja que o ouvinte gosta de acompanhar. Rolando sucesso, sertanejo mais ou menos assim. Obrigado, meu amor, minha querida, ponto-chave da partida que acende esta paixão. Você é tudo para mim, doce amada, minha eterna namorada, dona do meu coração. Vence na luta desta longa caminhada, subi os degraus da escada, mas nunca estive sozinho. Sem seu amor tudo estaria acabado, porque eu teria parado na metade do caminho. Você me deu muita coragem nesta vida, seu amor, minha querida, fez de mim um vencedor. Eu consegui galgar os degraus da glória, por isto minha vitória lhe dedico, meu amor. Seus lindos olhos brilham mais que um brilhante, em um instante você saiu do meu lado. Junto a você conquistei tudo que eu quis, na realidade este amor me faz feliz. Sou por você um eterno apaixonado. Olhos brilham mais que um brilhante, nenhum instante você saiu do meu lado. Junto a você conquistei tudo que eu quis, na realidade este amor me faz feliz. Sou por você um eterno apaixonado. Obrigado, minha amiga e parceira, estimosa companheira, dona deste peito meu. E agradeço por ser meiga e dedicada, minha mulher adorada, linda mãe dos filhos meus. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. E toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você. Vivendo do que fomos, ainda estou. Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que meu amor nasceu

joguei no chão, na sala de estar. Grudei minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Me joguei no chão, yeah, yeah, na sala de estar. Grudei minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Penso tanto em você, penso tanto em você, penso tanto em você. Eu já te escrevi mil cartas. Coração Sertanejo. Paixão, estava ansioso pra falar contigo. Em casamento pedi sua mão, mas com receio que você, boneca, não entendesse minha intenção. Descompassado dentro do peito, batia forte meu coração. Descompassado dentro do peito, batia forte meu coração. Menina linda, não sei porquê, desde que te vi, gamei por você. Menina linda, não sei porquê, desde que te vi, gamei por você. Amor, então aceitar. Vou hoje mesmo falar com seu pai, nossa união ele autorizar. Mas se acaso ele disser não, você quiser me acompanhar. Anoitecemos, não amanhecemos, longe daqui nós vamos casar. Anoitecemos, não amanhecemos, longe daqui nós vamos casar. Menina linda, não sei porquê, desde que te vi, gamei por você. Menina linda, não sei porquê, desde que te vi, gamei por você. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Uma estrela ainda brilha em nosso olhar. Nosso beijo ainda quer se encontrar. Esse amor de corpo, alma e coração. Passam os anos, eu te amo cada vez mais. Um desejo que incendeia coração, quando tocam em seu corpo minhas mãos. Um encanto que o tempo não desfaz. Passam os anos e eu te amo cada vez mais. Meu amor, enquanto o sol brilhar, eu nunca vou dizer adeus. Como os teus

Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, de volta com o Coração Sertanejo pra você que tá acompanhando aí. O que, que é que você tá me olhando aí, ó, mala sem alça, com essa cara sua aí? Você quer que vamos tocar música? Mas você não deixa nem eu falar também, você é puxa saco do homem aí, hein? Deixa eu falar pelo menos aqui. Não, tão ruim de música, vai rolando sucesso, mas toca coisa boa aí. Toca aquele sertanejo gostoso de ouvir. As noites passei junto dela, um copo de uísque, fumando cigarro, tomando cerveja, num breve sorriso lançava um olhar pra mim docemente, e de copo em copo eu bebia contente, desejando o corpo daquela mulher. Casa noturna, onde perdi toda a minha vida. Perdi meu dinheiro, o amor deste mundo, a mulher querida. Se foi para sempre minha juventude, muito mais ainda. Esperava, também perdi. O som ambiente fazia da noite um palco de fé. E eu sempre ali, um apaixonado, um amante perfeito, dançando na pista, pagando despesas sem mágoas no peito. E o meu amor e todos os sentimentos ela trocava por outro qualquer. Perdi toda a minha vida. Perdi meu dinheiro, o amor deste mundo, a mulher querida. Se foi para sempre minha juventude, muito mais ainda. A felicidade que eu tanto esperava também perdi. Coração Sertanejo. No meu quarto a solidão ocupando seu espaço. Busco na televisão ou num livro distração. Não te esqueço, não relaxo. Tomo um drink e ligo o som. Já nem sei mais o que faço. Sei que a mágica poção que abranda meu coração só encontro em seus braços. Faz uma noite tão fria e eu aqui no abandono, sofrendo esse desatino sem ter fome e sono. Sem você, minha rainha, sou um rei fora do trono. Que bem mais que a luz do sol que começa a brilhar, eu preciso pra viver. seu olhar. Já nem sei mais o que faço. Sei que a mágica poção que abranda meu coração só encontro em seus braços. Faz uma noite tão fria e eu aqui no abandono, sofrendo esse desatino sem ter fome e sono. Sem você, minha rainha, sou um rei fora do trono. Que bem mais que a luz do sol que começa a brilhar, eu preciso pra viver do brilho do seu olhar. Faz uma noite tão fria e eu aqui no abandono, sofrendo esse desatino sem ter fome e sono. Sem você, minha rainha, eu sou um rei fora do trono. Que bem mais que a luz do sol que começa a brilhar, eu preciso pra viver o seu olhar, seu olhar. As melhores rádios do Brasil estão apresentando o programa Coração Sertanejo. Na sacada do apartamento, rodeado com meu sofrimento, abraçado com a tristeza e a solidão, procurando pra vida um rumo, nervoso um cigarro eu fumo, tentando achar um motivo, uma explicação. Por que será que esse amor que eu acreditei chegou ao fim? Por que será que ela hoje já não gosta mais de mim? Soubesse o porquê, talvez pudesse esquecer o que me faz chorar. Não vivia assim remoendo, chorando e sofrendo por quem não quer me amar. Se eu soubesse o motivo por não estar comigo e ter ido embora, pois a ela dediquei minha vida, mas esta bandida jogou tudo fora. Será que esse amor que eu acreditei chegou ao fim? Por que será que ela hoje já não gosta mais de mim? Se eu soubesse esquece o porquê. Talvez pudesse esquecer o que me faz chorar. Não vivia assim remoendo, chorando e sofrendo por quem não quer me amar. Se eu soubesse o motivo por não estar comigo e ter ido embora, pois a ela dediquei minha vida, mas esta bandida jogou tudo fora. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. É, pra você que está aí acompanhando na MFM, na sua casa, no trabalho, também na web rádios, né, todo o território nacional, aquela música gostosa, o programa Coração Sertanejo, com aquela música que você gosta de ouvir. Ai, ai, ai, paixão, te amar é fácil, duro é ter você, trem. Oh, saudade, rolando música, rolando sucesso aqui no Coração Sertanejo. Coração Sertanejo. Vive nos braços de outro, mas não esqueço o momento sequer. A sua vida é na boemia. Sei que ela tem o destino da lua. Não quer viver só pra mim. Tem que viver com os boêmios da rua e com a alma ferina. Vou de fracasso em fracasso, bebendo procuro esquecê-la. Ela sorrindo vai de braço em braço. Bebendo procuro esquecê-la. Ela sorrindo vai de braço em braço. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Violeiro, e onde boiadeiro e violeiro,

É, depois que você acompanha esse sucesso, esse modão derramado que o nosso amigo ali, o Zé Luquinha, esse cara de tacho, colocou pra gente ouvir, nós vamos pra mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem aquele sucesso, aquela música gostosa pra tocar o seu departamento sentimental aqui no Coração Sertanejo. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Muitas vezes ele também já passou. Na garagem onde eu guardo o meu carro, sei que ele também já estacionou. No sofá da minha sala de estar, com certeza ele também já sentou. E no copo que eu mais gosto de tomar, com certeza ele também já tomou. Agora senta aqui e diz pra mim o que é que ele tem melhor que eu. Pergunte a ele se ele te ama, você vai saber que é só amor de cama. Agora senta aqui e diz pra mim o que é que ele tem melhor que eu. Pergunte a ele se ele te ama, você vai saber que é só amor de cama. Seus cabelos, lentamente vou tirando sua roupa. Quando aperto o seu rosto no meu corpo, o sabor é diferente quando beijo sua boca. Quando a gente diz boa noite um pro outro, faço tudo pra não te deixar dormir. Tenho medo de você sonhar com ele, só por te amar demais, eu ainda estou aqui. Agora senta aqui e diz pra mim o que é que ele tem melhor que eu. Pergunte a ele se ele te ama, você vai saber que é só amor de cama. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Só consigo pensar em você. Há demais em mim essa paixão. Os meus olhos só querem te ver. Você mora no meu coração. É uma pena que você não queira dividir comigo esse amor. Mas eu não desisto assim tão fácil de você. Se me toque, eu te vejo, é tanto desejo. não vejo outra saída. Eu te sinto, te quero, te adoro, te espero por toda a vida. Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais. Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo. Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais. Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo por toda a vida. Se me toque, eu te vejo, é tanto desejo. Não vejo outra saída. Eu te sinto, te quero, te adoro, te espero por toda a vida. Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais. Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo. Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais. Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo por toda a vida. Por toda a vida. Por toda a vida. Por toda a vida. Coração Sertanejo. Ai, coração sertanejo, hein? Hoje eu tô derramado, hoje, hein? Hoje eu tô derramado, Zé Luquinho. Eu tô daquele jeito hoje. Ai, paixão. Ai, eu bebo não é por vício, não é por nada. Aqui eu vejo no fundo do copo o retrato da mulher amada. E sabe por que que eu bebo? Eu bebo depressa, que é pra não morrer afogada. Ô, trem! Coração sertanejo. Você comigo e pensando nele, dormir comigo e sonhar com ele, ter que sorrir pra não chorar de dor. Pra que viver sabendo certo, cometendo erros? Se o nosso amor quebrou, não tem conserto. Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e eu. Você com outro, fazendo amor e o pensamento em mim. Do mesmo jeito faz comigo assim. Não quero mais esse amor dividido. Ganhar seus beijos, saber que o outro também já provou. Te amar sabendo que ele te amou. Amor assim melhor jogar no lixo. Você diz que sou seu homem, que é só minha e de mais ninguém. Mas está na cara, com certeza fala pra ele também. Passo horas em frente ao espelho, em pensamento acabo tudo. Mas quando me abraça, toda raiva passa, então fico mudo.

paixão. É, depois de mexer com seu departamento sentimental, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com aquele sucesso gostoso. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Jovens que consomem bebidas alcoólicas têm 16 vezes mais chances de utilizar outras substâncias tóxicas. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, de volta com o Coração Sertanejo. Quero abraçar você aí que está acompanhando a gente. Gostou da programação? Ah, então tá bom. Obrigado pelo carinho. Tá bom, Zé Luquinha. Pelo amor de Deus, você não deixa eu falar aqui também. Vão de música, vão de sucesso. Uma ou duas. Mas toca música boa aí. Eu quero ouvir música boa. Ê, saudade! Corpo molhado à beira do mar, deitado na areia, bronzeando ao sol. Me lembro os momentos que estava ao meu lado, molhado de beijos em nosso lençol. A hora do amor, quando a gente buscava o prazer e se dava sem ter dimensão. Eu tinha nos braços a mulher querida e acreditava que por toda a vida seria o dono do teu coração. E agora, de olhar de longe é tudo que me resta, e te ver brincando na praia deserta traz tanta saudade, tristeza e dor. Quem sabe, ao deitar na areia, você não se engana. Por alguns momentos pensa em nossa cama, rolada em meu corpo, molhada de amor. Que beija teu corpo bonito, olha em tua pele querendo ficar. Parece sentir o prazer que eu sentia naqueles momentos da gente se amar. A água do mar que mansinho te alcança, você se levanta e vai se banhar. E as ondas te abraçam com tanto carinho, como eu te abraçava em nosso cantinho, onde tantas vezes eu fui o teu mar. E agora, de olhar de longe é tudo que me resta, e te ver brincando na praia deserta traz tanta saudade, tristeza e dor. Quem sabe, ao deitar na areia, você não se engana. Por alguns momentos pensa em nossa cama, colada em meu corpo, molhada de amor. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Pensado em você, a gente quase nem se vê. Quase não paro mais em casa. Meu pai, meu coração está aí, mas Mas eu sou feito um dente vil que não descansa suas asas. Sempre nesse corre-corre dessa vida aventureira, sempre atrás de um horizonte que nunca se alcança. Ainda lembro os teus conselhos e não esqueço os teus carinhos. Saiba que depois de tudo ainda sou criança. Me pegue no colo, me dê um abraço, que o mundo é uma roda gigante e não para, e a gente tá sempre perdendo pedaços e quebrando a cara. O homem é sempre um eterno menino, por mais que o espelho diga que cresceu, por ter me deixado seguir meu destino, meu velho, valeu, valeu, meu velho, valeu, meu pai, por ter me deixado seguir os caminhos que o destino faz. Valeu, meu velho, por onde estou. Quando olho no espelho, me vejo te vendo, no homem que a gente tá sempre perdendo pedaços e quebrando a cara. O homem é sempre um eterno menino, por mais que o espelho diga que cresceu, por ter me deixado seguir meu destino, meu velho, valeu, valeu. Valeu, meu pai, por ter me deixado seguir os caminhos que o destino faz. Valeu, meu velho, por onde estou. Quando olho no espelho, me vejo te vendo, no homem. Valeu, meu velho, valeu, meu pai, por ter me deixado seguir os caminhos que o destino faz. Valeu, meu velho. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Ei, saudade, hein? Que coisa de louco. Essas músicas que o Zé Luquinha coloca é pra judiar mesmo, hein, Zé Luquinha? Já falei pra você, hein? Com as músicas dessas não precisa nem ver a égua. É só ver o barranco que já arrepia tudo. Oh, trem! Saudade demais. Passa lá e deita, trem! Coração Sertanejo. Deixe um bilhete sobre a mesa, que pra mim não é surpresa que o amor adormeceu. Quebre o encanto, a magia, quebre tudo que um dia juntou você e eu. Não se entendia, o tempo sempre dava um jeito. Hoje não tem mais respeito, é melhor se separar. Quando você estiver bem longe, coração sabe sozinho o caminho de voltar. Casa vazia, paixão desarrumada, já é alta madrugada, tudo ainda me entristece. Cama vazia, coração, vidro quebrado, cada um vai pro seu lado e tem aquilo que merece. Não se entendia, o tempo sempre dava um jeito. Hoje não tem mais respeito, é melhor se separar. Quando você estiver bem longe, coração sabe sozinho o caminho de voltar. Casa vazia, paixão desarrumada, já é alta madrugada, tudo ainda me entristece. Cama vazia, coração, vidro quebrado, cada um vai pro seu lado e tem aquilo que merece. Casa vazia, paixão desarrumada, já é alta madrugada, tudo ainda me entristece. Cama vazia, coração, vidro quebrado, cada um vai pro seu lado e tem aquilo que merece. Aquilo que merece. Coração Sertanejo. A taça da amargura. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a você de Sítio Chácaras Fazendo, de toda a região, de todo o Brasil, acompanhando a nossa programação Coração Sertanejo, a direção geral do Amigão Caipirão, nos comandos técnicos de Zé Luquinha, com a comunicação de Zé Brito, prometendo voltar no próximo programa, querendo Deus. Voltou a brilhar novamente no sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas.